agora. Que este alto jogue tudo pra fora. Hoje é dia de celebrar. Quanto falta pra essa porra de mundo acabar? Seja dono do seu pensamento. A felicidade está em cada momento. Seja dono de sua cabeça. Mas sabe o que dizer para falar o que pensa? Você corre, corre, ninguém entende você. Sua vida está na mão dos homens do poder. Deixa o povo ligado que a vida cobra muito sério. Você não vai fugir. Não pode se esconder, não deve se medir. Somos herdeiros da evolução. Mas se o mundo é tão desumano, será só ilusão a nossa herança. Não somos problemas sem solução. Mas se o mundo é tão desumano, será só ilusão a nossa herança.